mas eu não acho justo. Um faminto e outro com 30 carros de luxo. Por uma classe ao picor e pó no croissant. A outra tem que ser privada do café da manhã. O industrial só tem sua área VIP na balada. Porque o mapa da fome é habitado por fantasmas. Porque no poltergeist local andamos no talco que nos reduz a ficha criminais. Atestados, cargos, nervo ótico atrás da manta de aramida. Não vê pichotes, cristiane e F prostituídas. Não vê os vultos com inclinações vocacionais. Violentados por merenda com coliformes fecais. Preocupados em pôr botões do pânico no pingente. No vibrador, no bituração do dente. Sincer cergueira, obra-prima da ignorância. Com vigilância contratar 70 mil mão brancas. Onde promotor não vai no banheiro sem guarda-costa. Pra não acabar folgado na própria bosta. Somos espectros que falam em código no Motorola. Que inventam álibis, destrói testemunhas e provas. Que são taxados pela tabela de preço do inferno. 200 mil pro delegado. Rasgar o inquérito, as estatísticas dos corpos irreconhecíveis. São as coordenadas pra sociedade dos homens invisíveis. 50 mil mortos, 15 milhões de armas. Latitude, longitude da sociedade fantasma. Onde os homens invisíveis só são enxergados. Gritando deita, filho da puta, não reage que é ação. 50 mil mortos, 15 milhões de armas. Latitude, longitude da sociedade fantasma. Onde os homens invisíveis só são enxergados. Gritando deita, filho da puta, não reage que é ação. Sem poder mediúnico, apresento os fantasmas. Que sobrevivem com 70 reais per capita. Que são forçados a se vestir de palhaço. Segurando seta de novo empreendimento imobiliário. Que deviam estar na boca do Google no Vale do Silício. Não pedalando pra entregar contigo. Quem disse que burguês não faz festa regada cerveja. Com inscrições e farinha na bandeja. Tem uma rede comemorativa por cada Nissan. Vendido por nossas bandeiras tremuladas. Amanhando forno crematório invisível só ganha vida. Assinando por extensa e ficha como latrocida. Full playboy tomou no cu. Fantasma nada camarada se materializa de uru. É só empregada lava calçada que o terror emite bile. Entra em cartaz por uma hora em Alphaville. Repórter sequestrado em troca mensagem televisível. Recado de que pobre não é robô que respira. Nem furação de cenário cinematográfico usado pra lei Rouanet. E prêmio gramado, personagem que o cuzão deprecia no stand-up. Fez a cidade onde ele roda de McLaren. 357 ao CEP dado por antropófagos insensíveis. Pra sociedade dos homens invisíveis. 50 mil mortos, 15 milhões de armas. Latitude, longitude da sociedade fantasma. Onde os homens invisíveis só são enxergados. Gritando deita, filho da puta, não reage que é ação. 50 mil mortos, 15 milhões de armas. Latitude, longitude da sociedade fantasma. Onde os homens invisíveis só são enxergados. Gritando deita, filho da puta, não reage que é ação. As armas nunca vão ser abaixadas. Num país que dá bolo de fruta pra assassino de farda. Metralha o carro do mano que não tinha passagem. Aplausos do Granfino, caixinha em homenagem. Aqui nem verifica pupilo, pulso. Deu entrada no PS, já é defunto. A ordem do Ministério da Saúde é clara. Sem medicação previsível, ferido a bala. País negrofóbico, pobre fóbico. Põe placas das favelas como pra animais em zoológicos. Em vez de desfaveliza, coloco aviso. Área de risco pra proteger rico. Pedir pra Deus milhares de AVC pra fuder. Que assino as vísceras expostas da classe D e E. Muito wi-fi jus, a punição da Somália. Ser enterrado até o pescoço, até a cabeça apedrejada. Quem oferece febre de tifoide, hepatite. Merece com meus próprios miolos misturados no Nesite. Prometa pra si que pra porra de um celular. Não vai deixar sua família de um médico escutar. Tamo tentando refazer o nariz, o céu da boca. Reza mãe quando é fuzil, a chance é pouca. Nossas fotos tem que estampar empresas e ministérios. Não grafites, póstumos e muros de cemitério. Chega de só através de nome e processo. Quem não recebe bom dia deixa condição de espectro. 50 mil mortos, 15 milhões de armas. Latitude, longitude da sociedade fantasma. Onde os homens invisíveis só são enxergados. Gritando deita, filho da puta, não reage que é ação. 50 mil mortos, 15 milhões de armas. Latitude, longitude da sociedade fantasma. Onde os homens invisíveis só são enxergados. Gritando deita, filho da puta, não reage que é assalto.